Encosta no canto, dá uma rochada, dá uma rodadinha, dá outra rochada. Quando ela quiser, só rochar. Até quando ela mandar, cê manda. Olha o sistema pro trem, mamãe. Portal do Arrocha. E você sabe o meu jeito de falar. E você sabe o meu jeito de brincar. Você vai ter que obedecer. Passar direito para não se arrepender. E você sabe o meu jeito de falar. Sucesso, mamãe. E você sabe o meu jeito de brincar. Quando eu mandar, você vai ter que obedecer. Passar direito. Deixa para comigo. Não se arrepender. Encosta no canto, dá uma rochada, dá uma rodadinha, dá uma avançada. Ela quiser, só rochar. Até quando ela aguentar. Encosta no canto, dá uma rochada, dá uma rodadinha, dá uma avançada. Ela quiser, só rochar. Até quando só. Abre que é sucesso. Da Ruanda. Aqui e o sistema você é sabe o meu jeito de hablar. E você sabe o meu jeito de falar. Quando eu mandar, você vai ter que obedecer. Passar direito para não se arrepender. E você sabe o meu jeito de falar. E você sabe o meu jeito de brincar. Quando eu mandar, você vai ter que obedecer. Bota a pressão. Passar direito para não se arrepender. Encosta no canto, dá uma rochada, dá uma rodadinha, dá outra rochada. Ela quiser só rochar. Até quando ela aguentar. Encosta no canto, dá uma rochada, dá uma rodadinha, dá outra rochada. Quando ela quiser só rochar. Até quando ela aguentar.